a minha vida. Olha, que nasceram 12 filhos em casa. Depois, tinha que trabalhar, não é? Tinha que trabalhar, tinha que andar com as ovelhas, madrugar, depois criar. E foi assim, olha, ia andar por aqui, aqui nos terrenos, ordenhar, à noite e de manhã. É um bocado sacrifício. A vida de pastor é muito chata. É muito chata. É. Temos que madrugar de manhã e à noite. E de maneira que é assim. E para lhe dizer mais alguma coisa, não é? É pastor desde que idade? De que idade? As primeiras ovelhas que comprei, eu andei na tropa em 55. Sentei para ser 55. Em 57 casei-me. Depois comprei 6 ovelhas. 6 ou 7. Naquele tempo foram a 250 escudos. Havia aqui uma feira para o lado daqui de Chameice. Era a senhora Condensa. Então, uma pessoa riquíssima. E depois essa feira era lá no terreno dessa senhora, da Condensa. E nesse ano que eu me casei é que comprei as ovelhas. Depois fui indo. Cheguei. É que morria muita ovelha naqueles tempos. Naqueles anos morria muita ovelha. Agora não, agora são tratadas, são vacinadas. Comprei a 250 escudos, veja o senhor. Depois já tinha umas 30 e tal. Uma febre que lhe deu, fiquei só com 10 ovelhas. Chamei cá o doutor veterinário, nós temos que depois recorrer a ele, falamos dentro, falo mal. Ele mandou para análise a carne e até hoje nunca disse nada, se era disso, se era daquilo. De maneira que depois fiquei só com 10, de 30 fiquei só com 10. Comprei depois mais uma 7 ou 8 a 700 escudos. Comprei umas 10 a 700 escudos já. De 250 foram depois para 700. E daí para cá, agora. Tem-me corrido bem a vida. Tem-me corrido porque são as ovelhas tratadas, vacinadas, duas vezes por ano, e levam uma papa por causa da bicharada, que aqui nos nossos terrenos é muito úmido e colhem aqueles bichos. Chamemos nós a lesma. E então há uma papa que o veterinário dá para matar essa bicharada. É. E de maneira que, graças a Deus, até agora nada mais houve. Mas morreram muito.